12, no 12 de golfe na pista, numa é real, é rei. Tô na rua, não me quer, quanto quer, pode vir, pois eu vim pelas grana. Que tem louco viajando pelo gueto, no cerrando, iludido com as grama. Quantos estrignou, quantos atribulou, chapado de head, whisky, strigneck. Fumaça evaporou, as partes até colou, quando rolei a cheirosa, vixe o bagulho virou. Só louco na quina de champa xandão, as mina de branco, vermelho, batom. Cheiro excitante, perfume da bom, vagaba na cola que sabe que é bom, fumaça bronzeia o céu. Dinheiro vira papel. Sua lombra aqui tem que saber curtir. Garganta seca, bicho, é muita treta. Os bright vim, na noite é só zumbi que atribula aqui. Na marcha lenta, sempre o frio esquenta, aquece aí, sem precisar de sermão. O que eu quero aqui vem na mão. DF é casa de drão. Na gin, sangue bom, é doce, mas não é mel. Levanta meu castel, mistura coquetel. Um beck, um terel. Um beck. É longa de muitos que querem. Que não quer se dar bem, muito bem. Um 12 na quina, contei quantos que se deu bem, muito bem. Quantos que morreram aqui, quantos que se foram ali, quantos que mataram aqui, quantos que sobraram aqui. Da mão que de chava, dos dedos que bola, da goma, da boca, do pilão que soca, do isqueiro que acende a alegria da gente, do cheiro que invade, nega e tão sente. Vagabundo chique, prata, cordão de ouro intimou. Língua dormente, desmalte, saia, logo se apaixonou. Na esquina, os boy faz meu bolso feliz. As puta abre as pernas e cheira até sangrar o nariz. Quantos que sonharam com os rubicos, diamante, com as carreiras, com os malotes, com as pedras sobre a mesa. Diamante da lama no esquema, escravo do crime, problema. 16ª na cena, discípulo de Escobar na algema. Judas de jaqueta e boné no bar, jogando bilhar. Zumbi de Opala na função pra cobrar. Um beck, um terel, viaje mais cedo pro céu. Fã de beira-mar, faculdade pra ser réu. Na luz do neon, camufla mais um vagabundo, pensamento se frão, fumaça pra esquecer, o mundo é desse jeito. Um beck, um terel, é longa de muitos que querem. Um beck, um terel, quantos estignam. Um beck, um terel, é fuga que muitos preferem. Um beck, um terel, quantos estignam. Um beck, um terel, é longa de muitos que querem. Um beck, um terel, quantos estignam. Um beck, um terel, é fuga que muitos preferem. Um beck, um terel, quantos estignam. Um beck, um terel, o abate do cartel, o deco pros fiel do crime, bacharel, abatia no papel. Cli, cli, cléu, ninguém levantou troféu. Ervas pro céu, faz me rir que é as bebel. Correria não fica, o léu das grades vê o cifrão. Deus do céu, Van Gogh no pincel, talento menestrel. Na trilha sonhada dia, maquinado na via, arrepio o danger da CIA, que é guia, guia. Aeropuc não atrai vadia, sem manenia, não tá na PUC, chefia. Nariz de 12, cheiro online, aciona line, beat na 99, a night, vara sem time. Um beck, um terel, vida bandida, lei é cruel, pra cobrar ninja réu. 380 no painel, estrelando motorzão, vagabunda, vilão, no guitom, mil por semana, tá bom, escolta no boletom, atração, pra batom, na comanda, Xandó, DF é casa de drão, saudação, Viticom, gin, é show de giz, meu bom fica vana, só não pode estriguir, tipo o Golben do Nirvana, la mente insana, prata mil, de gascana, campana, os bando inflama na urbana, diga, é horas grama, quantos tão em cana, ou no pré-colégio do drama, erva no crânio, emana, privilégio é pra bacana, e é nós que tá. Um